Cliente. Zapnet, excelência em internet, banda larga, internet, fibra ótica, via rádio cabeada. Zapnet, maior velocidade, toda qualidade, é a melhor opção. Zapnet, muito mais estabilidade na conexão. Zapnet. Beleza?